Essa música é a história de Clayman, um pistoleiro que morava no Texas e partiu em busca de vingança de um homem chamado Kumon, que matou a família dele e casou com a sua filha, que não sabia de nada. Aos olhos do meu amigo Mississippi, pra onde eu vim é crer em Deus e no diabo. Meu nome é Clayman, esse é o nome que me foi dado. Você ousa me desafiar, apenas hoje eu minhas botas já andaram todo o Texas, a procura de mim já foi. Os reflexos não são mais os mesmos, mas minha vida ainda é certeira. O golpe final é dado e a sua morte é ligeira. Ele matou a minha mulher, a minha família, e engravidou a minha filha.